Você já conhece a dureza que é a vida de um trabalhador. A gente se esforça pra sobreviver e perde o lugar pro robô. Na segunda-feira briguei com o patrão, na quinta meu carro quebrou. O trânsito para, mas o tempo não, lá se vai o tempo do amor. Mas hoje amarra teu corpo no meu, amarra, e vamos cair na farra até o dia amanhecer. Amor e de prazer. Vem! Você já conhece a dureza que é a vida de um trabalhador. A gente se esforça pra sobreviver e perde o lugar pro robô. Na segunda-feira briguei com o patrão, na quinta o meu carro quebrou. O trânsito para, mas o tempo não, lá se vai o tempo do amor. Mas hoje a